você tem e do que eu preciso pra te ter por perto e não te soltar. Me diz o que você tem, yeah. Não importa o que eu faça, meu ego não inflar. E eu não inflo meu ego e não vivo pra te provar. Amor, me diga o que você quer de mim. Tô tentando entender. Eu e ela era um lance de paz e amor, onde eu tentei manter. Eu só escrevo o que eu quero, não o que tu quer ver. Tu diz que fazer vida é metido, foda-se. Quem é você? Yo, não vivo um faz de conta. Eu canto minhas músicas e pago minhas contas. Tô gastando minha onda, respeito nessas ruas cê não compra. Eu gasto minha grana como eu quiser, escrevo meu futuro como eu quiser. Troque decepção por trabalho e fé, porque até no inferno domina quem tem grana. Então quero money, meus irmãos do meu lado fazendo money, dominando o mercado, essa é minha gangue. Só tem moleque brabo, modéstia à parte, cria de São Gonçalo. Eu quero money, só modelo do lado, trem off gang, dominando o mercado, então não reclame. Se eu tiver embrasado e anoto o nome, Orochi, o mais brabo. Me diz o que você tem e do que eu preciso pra te ter por perto e não te soltar. Me diz o que você tem, yeah. Coração mais frio que o inverno do sul, do sul. Escrevo pra não me sentir só mais um pé no leis da vida, pode fazer fila que eu atropelo um por um. Tentaram me derrubar, mas fiquei de pé. Eles vão te oferecer o que você quiser. O diabo finge ser uma linda mulher pra te envenenar, depois levar sua fé. Não é nada pessoal, o fato é real. Lifestyle agora é ser marginal. Mas quanto vale o poder da sua moral? Mundo virtual, mente racional. Ouro no pescoço, dinheiro no bolso. Garçom desce outra. Enche o copo, pouco gelo, o resto que se fude. Me diz o que você tem e do que eu preciso pra te ter por perto e não te soltar. Me diz o que você tem, yeah. Não importa o que eu faça, meu ego não inflar.